Portal do Amor. A mulher que cantar mais alto vai ganhar um beijo na boca, e o homem que não cantar vai ganhar um par de chifre. A gaia é sua, o chifre é seu, a dor é sua, o corno aqui é você. Desliga aí, vamos beber. Ô, rapaz, balança a cabeça com o chifre cai, meu amigo. Vamos beber, desliga isso aí, meu filho. Eu fiz de tudo pra te ter, comprei um iPhone pra você, deixei a Sky e a Netflix pagar, fiz uma casa de barão, comprei um carro à prestação só pra você ser meu mozão e mais nada. Seu namorado desconfiou quando eu te chamei de amor naquela ligação, me perguntou da traição. Aí eu disse assim, ó: a gaia é sua, o chifre é seu, a dor é sua, o corno aqui é você. Desliga aí, vamos beber. A gaia é sua, o chifre é seu, a dor é sua, o corno aqui é você. Desliga aí, vamos beber. William Lima, o príncipe da sofrência. 759-8104-1361, BC Produções. Eu fiz de tudo pra te ter, comprei um iPhone pra você, deixei a Sky e a Netflix pagar, fiz uma casa de barão, comprei um carro à prestação só pra você ser meu mozão. Mas nada, seu namorado desconfiou quando eu te chamei de amor naquela ligação, me perguntou da traição. Aí eu disse assim, ó: a gaia é sua, o chifre é seu, a dor é sua, o corno aqui é você. Desliga aí, vamos beber. A gaia é sua, o chifre é seu, a dor é sua,